Nordestino demais pra você. Se é isso que vocês querem, é isso que vocês vão ter. Me chamo Ciba, você já ouviu falar que eu sei. Tráfico um rap febril que vicia na primeira vez. Falo do gueto e dos manos que morreram lá. Na minha rima programada pra jamais parar. Foda-se os inimigos, eu não dobro os joelhos. Mesmo que um dia eu tenha que pagar pelos erros, eu tô de pé e se cair vai ser de pé. Pros irmãos eu tô aqui, sempre pronto pro que der. Tem que ser nós por nós, sempre assim tem que ser. Se ninguém liga, se vamos sobreviver. No sudeste, nordestinos são executados. No centro-oeste, nordestinos são escravizados. O meu povo não tem cor, tomaram nosso legado. Pagamos pelo passado de rebelado. A cidade é um monstro, consome nossos valores. Leva tudo que é bom e nos sobra só as dores. Vou botar o meu veneno nas ruas mais uma vez. Um antídoto eficaz contra a sua estupidez. Vai ativar os seus sonhos e curar a sua dor. Você conhece o meu nome, pode me chamar que eu vou. Eu sei tá foda, bagulho é doido, mó zica. Mas a rima é programada pra ter linhas infinitas. Pode me chamar que vou, nasci pronto pro combate. Estamos a 40 graus, é sim, é de verdade. Eu sei tá foda, bagulho é doido, mó zica. Mas a rima é programada pra ter linhas infinitas. Pode me chamar que vou, nasci pronto pro combate. Estamos a 40 graus, é sim, é de verdade. Pode parecer loucura, masoquismo, destino. Nem me fale qual o rumo, prefiro fazer meu trilho. Não me rendo ao opressor, tenho valor e não preço. 1988 engajado desde o berço. Fúria! Esse é meu código de guerra, RG concebido pelos manos da favela. Bato no peito, negou, tenho que honrar minha missão. Como todo ser humano que tem ódio ou paixão, pra futura geração ecoará na atualidade. O bagulho é a vera, é sim, é de verdade. Você tá foda, bagulho é doido, mó zica. Mas a rima é programada pra ter linhas infinitas. Pode me chamar que vou, nasci pronto pro combate. Estamos a 40 graus, é sim, é de verdade. Você tá foda, bagulho é doido, mó zica. Mas a rima é programada pra ter linhas infinitas. Pode me chamar que vou, nasci pronto pro combate. Estamos a 40 graus, é sim, é de verdade. Então se liga que nós somos traficantes da rima. Tá aqui nosso CD, aperte o play, olha lá que vicia. Duvido que você vai querer desligar quando ouvir os maloqueiros da febre tocar. Vai se identificar com alguma canção, porque fazemos nosso rap pra tocar no coração. Só de saber que a mina em Sergipe não se matou, porque chegou em casa, ligou o som e escutou a febre. Nós conseguimos invadir sua alma, resgatamos nossas palavras, fez ela criar asas pra voar pra onde ela quiser. Cabeça erguida, princesa, acredite e tenha fé. Tudo que você sonhar pode sim ser conquistado. De coração virou uma fã, meu Deus, muito obrigado. Nossa rima não tem mais fronteiras. Chegou até a África, doidão, e não é brincadeira. Pra quem desacreditou, nos aguarde. Rap de Salvador, Bahia, de qualidade. Eu sei tá foda, bagulho é doido, mó zica. Mas a rima é programada pra ter linhas infinitas. Pode me chamar que vou, nasci pronto pro combate. Estamos a 40 graus, é sim, é de verdade. Eu sei tá foda, bagulho é doido, mó zica. Mas a rima é programada pra ter linhas infinitas. Pode me chamar que vou, nasci pronto pro combate. Estamos a 40 graus, é sim, é de verdade. Boca do Rio, Salvador, Bahia, Brasil. Fúria 1, DJ Naldo, Aline, Diana, Ciba, Preto DR, A Febre, fase 2 do velho jogo. Feito de coração pra cada mano, pra cada mina. Nasci pronto pro combate, é, nordestino demais pra você. Vida longa aos verdadeiros.